vida, cuide com amor. Foi Deus quem deu, te deu com louvor. E se a vida está perdida, hoje eu tenho uma saída, hoje eu venho lhe falar. Ele é o único que vai te salvar. Entregue a sua vida em suas mãos e veja a bênção que você alcançará. Cuide da vida, cuide com amor. Foi Deus quem deu, te deu com louvor. Cuide da vida, cuide com amor. Foi Deus quem deu, te deu com louvor. E se a vida está perdida, hoje eu tenho uma saída, hoje eu venho lhe falar. Ele é o único que vai te salvar. Entregue a sua vida em suas mãos e veja a bênção que você alcança.